Fica a madruga sinistra, louco entre sereno na pista. Com objetivo único a conquista e no jogo perfeccionista. No meu erro encontro talento, me vi vulnerável aos defeitos. Ritmo sem pausa, alucinante com grau mais grave de efeito. Onde amor de mãe se ausenta, extrai do medo o respeito. Sou do tipo que não tem jeito, mesmo assim dou meu jeito. Na adrenalina do aperto, ser contra a lei meu acerto. Contrariando as mentes ignorantes, sem senso crítico e conserto. Também sonhei com as novas malotes, com a mega cena e o cofre. Minhas tags eu fiz por ibope, protesto em prol de quem sofre. Vi várias minas na mira, vi peixe e onça que estiga. Com automático de suporte sempre eu passo à frente nas brigas. Um quer me usar de degrau, outro plagiar meu caminho. Vários se dizem companheiros enquanto só me deixam sozinho. Ou mesmo que apreensivo e ciente do risco do resultado, sem me esconder no seu erro ou passa pano pro errado. Deselegante de estilo, com a simpatia de poucos. Em contraste com a sociedade, um crente na fé dos loucos. Se eu tô morrendo aos poucos, eu não tô vivendo aos poucos. Ideologia única e pra me acompanhar também são poucos. Só tô vivendo em canções, enquanto sobe outro desce. Pique de jogador, já é uma soma do fenômeno e o Messi. Já que coragem, vantagem e com fé favoritismo. Prefiro tão passar atrás se a direção for pra beira do abismo. Vai acostumando então, já que tudo na vida tem preço. Se eu penso no fim, eu distraio com o meio, me esqueço do começo. Raros compreendem porque a interpretação causa múltiplos sentidos. Pra quem evita a verdade, eu sou irritação pros ouvidos. Sou inimigo do imposto, enquanto que consigo tá exposto. Usando de abrigo o desgosto da traição que só varia de rosto. Enquanto as lágrimas são fraqueza e o sorriso vulnerável, mantenha a distância do fogo que meu verso é inflamável.